Portanto, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus capítulo 3 e verso de número 8. Com esse texto da palavra, nós queremos cumprimentar a todos os amados ouvintes com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo e também desejar um bom dia a todos aqueles que estão em sintonia conosco. Meus irmãos, nós convidamos você a entrar nesse grande exército missionário que se levanta na cidade de Erechim. Hoje à noite, a equipe missionária, ela estará na cidade de Barão de Cotegipe. Amanhã, nós estaremos em São Valentim e nós queremos que você nos acompanhe. Vamos juntos, vocês do interior, vocês que estão mais perto de Barão, vamos estar juntos para esse grande momento da Palavra de Deus. Hoje à noite, em nosso templo, nós estaremos ministrando a Palavra do Senhor no ensino bíblico, que quartas-feiras sempre nós estamos mantendo aqui na sede Silveira Martins 506. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Uma moça tinha assistido um culto numa igreja. Ela tinha acompanhado seus pais e voltou para casa pensativa. A palavra de Deus tinha acertado seu coração. O tema que o pregador usou era este: apressa-te para salvar a tua alma. Em silêncio, a jovem retirou-se para o quarto de dormir, porque em seu íntimo travava-se uma forte luta. Hoje, entrega a tua vida a Cristo. Uma voz falava, porém, uma outra voz insistiu: vais perder os divertimentos? Logo vem aí as festas. A moça, que não queria tomar uma atitude imediata, resolveu entrar em um acordo com as duas vozes. Escreveu num papel sua decisão: contrato com Deus. Daqui a 4 semanas, me entregarei a Cristo. Ainda 4 semanas, pensou, quero gozar todos os divertimentos mundanos e depois tratarei da salvação de minha alma. Contudo, não podia dormir. Sempre uma voz clamava: hoje. Então levantou-se para riscar 4 semanas e escreveu 15 dias. Dizia ela: pelo menos quero aproveitar este tempo para mais um pouco gozar as delícias da vida. E essa vida que é repleta de atrações, ela refletia isso. Depois, disse ela, farei parte da família de Deus. Como ainda não conseguia adormecer, levantou-se novamente para mudar. 15 dias em 8 dias, pensando ter achado o desejado descanso. Mas não encontrou a paz. Levantou-se mais uma vez para arriscar o escrito 8 dias e escrever amanhã. Pensou, mais um dia para o mundo e depois sempre para Deus. Os pais estranharam que a filha não saía do quarto. Ao meio-dia, entraram, empurraram a porta para ver por que não levantava. Mas como se assustaram. A jovem estava morta. Quem descreve o desespero dos pais quando encontraram a sua filha assim sem vida? Foi um colapso cardíaco que terminou com a vida dela. Mas a dor dos pais subiu ao auge quando acharam aquele papel bastante riscado, revelando a eles o que a moça pensou durante a noite. Leram também as palavras finais. Amanhã eu me entregarei a Cristo. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Cante comigo. A minha vida é do Mestre, meu coração. Nossas vidas, amados ouvintes, há ocasiões que não voltam mais. Agora, quando esta palavra tocou teu coração, é uma oportunidade para render-te a Cristo. Quem sabe se chegará para ti mais um dia em que esteja tão perto de Deus como agora? Confessa a Jesus, confessa a Ele todos os teus pecados. Pede a Ele a salvação imediata e você será atendido, porque Deus nos assegurou: quem invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero, neste momento, orar com você. Amado Deus, quantas pessoas estão vivendo a oportunidade que essa moça viveu? Quantos que já não vivem mais, que já deixaram esta terra e que deram um passo na eternidade e que relegaram e que colocaram em segundo plano a salvação de suas almas. Trocaram, fizeram um mau negócio. Mas hoje, enquanto nós estamos aqui, ó Deus, como porta-voz da Tua palavra, eu sei que tem pessoas que precisam ouvir isso, aqueles que pararam na fé, aqueles que escolheram o mundo, ó Deus, que estão vivendo seus dias de angústias, de tribulação, que esta palavra que aqui está sendo ministrada nesta manhã alcance esse coração, esta moça, esse moço, esse pai de família. Ó Deus, que a vida financeira, que a vida material, que os prazeres efêmeros desta vida não venham, Senhor, roubar a salvação eterna desses que ouvem a mensagem viva. Nós oramos, nós entregamos a Ti. E em nome de Jesus nós pedimos: salva almas nesta manhã, Senhor. Salva, Senhor, em o nome de Jesus.